Afirmativo, Xanã 310, mantendo com os caras. Falou, a Torre Salvador, muito boa noite, é o TAM 3858, no posto federal 10 para lá. TAM 3858, autorizado em área de decolar, pistão 10, vento 10 graus com 11 nós. Autorizado em área de decolar da 10, TAM 3858. Xanã 310, após a rolagem do Airbus da CAN ali, mantém cabeceira 10. Após a rolagem do TAM, alinha e mantém a 10, Xanã 310. Identifica a chegada na área e desce até o 50. Atingi 4.000, 6313. 6313, desça para 2.000, ajuste na 04, está livre LS, reporta estabilizado. 2.000, após Duna. Autorizado. Intercepta na torre de Duna, reporta estabilizado. Comporta lá, 6313, graças. A 3662, Recife, 2085, 2545. Autorizado, táxi, e a parte, alto, apanho 010, 118.95, ajuste 10.14, ou 1889. Tá 3858, decolado as 49, controle 119, decimal 8. 98, boa noite, 3858. Olhe, Salvador, boa noite, 3850. Liga. Boa noite. Tá 3858, contato radar, 370, sai da MOMO. 370, MOMO, 3850. Xanã 6310, autorizado decolagem, pistão 10, vento 120 graus com 12 nós. Tempo decolagem, Xanã 6310. Estabilizou, né? 313. Torre, 118.95, bom pouso. 118.95, graças. Tá pronto, costa, passaria do 2224. Autorizado, Juazeiro do Norte, nível 190, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo, voa a posição Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. E após Cogbo, voa direto Juazeiro. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5054 no transponder. Autorizado, então, nível 190, Juazeiro, decola a curva esquerda na 10, na saída Momo. Após o reforço, Cogbo, após Rua Juazeiro. 5054 ao transporte, o controle de saída é o 198, passarela 2224. Passarela 2224, correto, parte 3, porta pronto para o pushback acionamento. Reportaremos pushback acionamento, passarela 2224. 198, graças a Deus. Boa noite, 89, tá visual com o repouso da Avianca na curta final? Visual, noite 89. Pode pôr o tráfego ali e mantém cabeceira no zero, gol no... O gol no 889. Rapaz, a passagem da Avianca ali, mantém 1-0, gol no 889. Será 6310, contato radar 350, saída PUC. Saída PUC, eu tinha 63. Azul 4298, 198, frequência. 198. Boa noite, Azul 4298, identificação. Azul 4298, identifica a chegada é a Mari, desça para o 0620. 060, 4298. Chinelli 6313, aos 54, direita 121, décimo 9. Fazer lá, obrigado. Boa noite, o Xanar 6313, o nosso escudo. Xanar 6313, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04, 6313. Mil, o ajuste 14 está ali LF, gol no 604, reporta estabilizada. Eu 2000 com 1014, chamar estabilizado, gol no 604. Eu 3858, pode voar para o time? Mantenha a saída, 3858. Noite 89, decolada aos 57, controle 119, décima 8, boa viagem. 198, boa noite, noite 89. Equador, muito boa noite, Gol no 889, decolou na saída da EL, cruza 2.000 pés para o 360. Contato radar, sua para o 360, saída da EL, Gol no 889. 360 da EL, Gol no 889. 3858, Recife, 2085, 2545, bom voo. 3855, 2545, boa noite. Azul 4298, desça para o 050. 4298, redução 210 mais. Reduzindo 210 para 290. Zero Recife, 2685, 2545. 12685, 12545, Oceano M3, 10. Do 298, desça para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 4. Recife, 2014, 4298, obrigado. Estabilizado igual no 604. Completa a final torre 18895, bom pouso. 895, 604. Azul 4298, 2000 pés, o Juxumi 14, está livre LS, reporta estabilizado. 2000, reportará, muito obrigado. Salvador, boa noite, Gol no 604, baixado e travado na final da 1-0. Zero 4, baixou e travou? Baixado e travado. Livre pouso, 120 graus, 10 nós, 21 0. Livre pouso, Gol 604. Recife 2525, bom voo. Recife 4298 azul 4298, completo sinal, torre 118.95, bom pouso. 18.95, obrigado, até daqui. T04 ao 05, direito, 1219. Direito, 1219, bom nome, até daqui. Torre Salvador, boa noite, 4298, azul, estabilizado, X-ray, baixou e travou. 4298, cheque o trem, 120 graus, 10 nós, tem livre pouso no lugar. Livre pouso na 10, 4298, obrigado. Bono 604, boa noite, táxi Alfa, Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, 02, bom nome, 04. 8298 ao 08, direita 219. Direita 219, até mais. Saulo Salvador, boa noite, azul 4298, ligou na sua escuta. Azul 4298, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, 4298. Desça para 050, trip 5591. Salvador, o 3652 no meio para pushback acionamento no Pátio 3. Cuidado, chame para o táxi, 3652 no meio. 5256 no meio. Azul 4235, a possibilidade de pós-pelo, chegada ali. O Azul 4235, desceu para 2000, ajuste 1014, está livre aliás, a porta estabilizada. 2014, a porta estabilizada. Tripe 5216 para o táxi com 39 a bordo, 3:40, alternamos Recife. Tripe 5216, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1, 18.95, ajuste 1014, um bom voo. Pátio Índia Alfa chamando torre no ponto de espera com 1014, 5216, obrigado, boa noite. Solo Salvador, o Passaredo 2224, pushback acionamento. Passaredo 2224, livre acionar, reporta táxi. Reporta táxi 2224. Torre Salvador, boa noite, eu tenho 5296, ponto de espera da 1-0. Tripki 5296, boa noite, Aninda, fala sem parar. Afirmo. Autorizada, linha de decolar, vento 1-10 graus, 1-1-9, Trip 5296. A linha de decola, 5296. Localizador 425. Torre, 118.95, pouso. 18.95, boa noite. Torre Salvador, boa noite, azul 4235. Azul 4235, boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre. Entre 4. Número 123, 198, boa viagem. 198, obrigado, boa noite. Alô, 4235, baixou e travou? 4235, baixou e travou. Livre pouso, 10, 90 graus, 19, 1014. Livre pouso, 4235. Controle Salvador, boa noite. Trip 5216, decolado, cruza 1.500 na Conde. Trip 5216, contato radar, 130, sai da Conde, dá presente voa Conde. Dá presente voa Conde, 5216. Táxi, o passaredo 2224, 65 a bordo, 6 horas e 30, alternando Fortaleza. Passaredo 2224, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1-18.95, ajuste 1014, bom voo. Sente autorizado o táxi. Via Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 1895, passaredo 2224, ótima noite. Tem mau vento do 4235. 120 graus, 10 nós. Certo. 04. Tem cidade muito baixa, poderia confirmar? Gol 1604, ciente da informação Tango, autorização Fortaleza. Gente, gol 1604, mais 2 minutos para a Copa, por gentileza, prepara a saída Momo, transição Frutti, aguardando. Solo, Xanar 6303, autorização Guarulhos. Xanar 6303, formação uniforme, Guarulhos 360 para aprovar. Prepare a saída da Eulê da Bridge, aguardando cópia número 2. Torre Salvador, 5591 da Trip, boa noite, estabilizado. Ajudado ao 10 visual. 5591, continue a aproximação, aguarda a pista livre. aguardando pista livre 5591. Turma 604, tanto copy? Percurso no 604. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesulu 19. Decola da 110 com curva à esquerda no perfil da saída Momo, transição Fruti. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5071 no transponder. Autorizado no 370, via Pesulu 19. Curva 110, perfil da Momo, Fruti. Voo 604, apenas confirmando após Momo, vai voar a posição Cogbo, após Cogbo voa Froti. No portão 02, chama pronto para o espectacionamento. Após Momo, voa Cogbo, Froti chamará para o espectacionamento. Azul 4235, taxi via Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador no pátio 3. Azul 4235, na escuta do sol. Azul 4235, a torre. 219. Opa, sol, boa noite, desculpa aí. 4235 livrou, tá na... na sua escuta. Sente azul 4235, boa noite. Próxima à esquerda agora, Kilo. Atento ao sinalizador no pátio 3. E aquilo na esquerda, tanto sinalizador, 4235. Funcionar 63 no 3, pronto, cópia. Escuta, 63 no 3. Funcionar 63 no 3, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 110 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119, decimal 8 e aciona 5064 no transponder. 2224, após a passagem da aeronave, a linha mantém. Após a aeronave na final, vai a linha manter 2224. 5591, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, 5591. 2234, decolagem autorizada, 120 graus, 12 nós. Livre decolagem, está iniciando 2234. Quatro, 3, 3, 19, 8, boa viagem. 19, 8, boa. Controle Salvador, boa noite, é passarelo 2224. Passarelo 2224, contato radar 190, saída Momo. 190, saída Momo, solicita coordenação, senhorita, voa a nível final 170, por gentileza. Inicialmente, curva restrito para nível 170, guardando o final. 170, restrito 2224. Do 2224, autorizado 170 como nível final. 170 como final, 2224, grato. Salvador, é o Trip 5393, boa noite. Trip 5393, boa noite. Só instante cópia, para João Pessoa, nível 190, prepare a saída PUCA aguardando. Nunca aguardando, trip 5393. Total 9907 identifica a chegada bom fidelizatório 0620. Trip 5393, pronto copy? Afirmo 5393. Autorizado para João Pessoa, nível 190, decola da 190 com curva à esquerda no perfil da saída PUCA, após PUCA voa posição Jamo e após Jamo voa direto João Pessoa. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5067 no transponder. Afirmativo. Autorizado João Pessoa, conforme 190, decola pista 190, curva à esquerda. PUCA Jamo, após direto João Pessoa, 119.8. É o controle 5067 e o transponder do 35. 3593. Pico 5393, correto, no pátio 3, chama pra onde o pushback acionamento? Você pode quando pronto para o pushback acionamento no pátio 3. 5393. Então 3398 identifica a chegada Mari, desce até o 050, autorizado em TAP da presente. 10050 na próxima TAP 3398. Três, três, nove, oito, velocidade. 3398. Prossiga, 3398. Qual foi a velocidade? 320. Gente. 4 para o funcionamento. Minha 313, portão 04, foi quem chamou pro push? Confirma a nave chamando pro push? 4 para o curso de acionamento. Gente, copiar no 04, livre acionar, reporta táxi, acionar 6303. Reportamento, grato. 5972, identifica a chegada Bonf, desce até o 070. Bonf, 070, identifica o 5972. Então, 3398, desce para 3000 pés, ajuste no 015, livre da restrição de altitude em TAP. 3000, com 1500, livre da restrição em 3398. Alô Salvador, azul 4298, com a informação uniforme, nível 300, Petrolina. Azul 4298, informação uniforme, Petrolina, autorizado nível 300. Decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição FOC, onde intercepta Peslu 20 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.8 e aciona 5074 no transponder. Gente, autorizou nível 300 para Petrolina. Decola da pista 10, saída Momo, transição FOC, após a decolagem curva esquerda. Vai acionar 5074 e o controle 19.8, azul 4298. Azul 4298, correto, portão 8, chama para o pushback, se não me engano. Chamará na posição 8, 4298. Pronto, voo 9604, na 2, para o pushback, acionamento. Voo 9604, é o número 2 do setor, a aeronave da Avianca já autorizada no 04, na minha escuta, aguardando. 76, identifica a chegada Mari, desce até o 060-2509. Agora 65 milhas de Salvador, serviço será terminado, mantenha o nível 130 e chame controle Aracajum 203, bom voo. 203 com Aracajum, obrigado, boa noite, 5296. Total 9907 e 250 noite. Para o táxi, 549 Borra Galeão Alter, com fora de autonomia. Lanchonete 6313, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1-18-95, ajuste 1015 agora, bom voo. Grato, 1-0-1-18-1-0. Voo no 604, coordenando com a equipe de solo, após a aeronave da Avianca liberada, setor a retaguarda, livre acionar, reporta táxi. Botará para o táxi, voo no 604, total 9907-2209. Cruzeiro 220, total. Controle passaria do 224. É, da presente seria possível a proa de Juazeiro, sob coordenação? Confirma para o ideal. Confirma. Salvador, CNR 6313, ponte espera, boa noite, próximo. 6313, alinhar e decolar, 120 graus, 12 nós. Alinhar e decolar, 6313, graças. 2224, graças. Total, correção, então, 3398. Prossiga. Desça para 2010, Duna da presente, o Ajustando 095, está livre LS, confirme a velocidade. 2509, voando Duna, desce 2000 com meiquinha. Gente, para o sequenciamento, mantenha a velocidade, descendo para 2000, está livre LS, confirme 3398. Gente, vai manter até a próxima simbra, 3398.